dou-te o meu amor, se me souberes pedir. Tonto, não me venhas com truques, para. Já te conheço bem demais. Dou-te o meu amor sem qualquer condição, por ora, mas terás que provar que vales mais que o que já mostraste ser. Se me souberes cuidar, já sei do destino. Leonte e assina, a sorte nos rirá, amor. Se quiseres arriscar, não temas a vida, amor. Meu amor, em troca desse olhar doce, não resisto, tu também sabes. Tenho raiva de assim ser. Tudo em mim, amor, é teu, podes tocar. Não mordo, sabes bem que não minto, tonto. Meu mal é ter verdade a mais. Se me souberes cuidar, já sei teu destino. Leonte e assina, a sorte nos rirá, amor. Se quiseres arriscar, amor, este fogo não devemos temer. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Tudo bem convosco? Já cá estamos para mais uma edição deste nosso programa. E hoje vou trazer-vos, ou já vos trouxe aliás, a música da fadista Ana Moura. Chama-se Amor Afoito. É uma música fantástica esta da cantora portuguesa. Que eu digo que é cantora porque ela não se dedica apenas ao fado. É uma voz inconfundível do nosso panorama musical português. Esta rouquidão na voz que lhe confere uma característica única, um tom único, a nossa grande Ana Moura. Vamos seguindo nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, mas antes quero convidar a participar no nosso programa. Isto é, a mandar, por exemplo, a ligar para cá, para o nosso 910106983, volto a repetir, 910106983. Se estiver fora de Portugal ou a ligar de dispositivos como o Skype, acrescente o indicativo de Portugal, que é 00351. E depois deste nosso momento, vamos... Depois de deixar aqui a nossa forma de participar, lembrando também que pode participar pelo Skype com o nome Rádio Antena Web ou através de e-mail com o nome ou com o endereço carlosbonaparte@antenoeb.info. E agora sim, posta esta apresentação e este convite para a sua participação, que aliás é de por demais importante, Cristina Nóbrega, Quando o Mar Nos Leva, Camané com Chega-se a Este Ponto e Ana Vera, que nos traz Em Minhas Mãos. São as primeiras três músicas desta edição do nosso programa. Volto daqui a pouco para mais três melodias. Fiquem bem ouvintes, um forte abraço para vocês e até já. Chega-se a este ponto em que se fica à espera, em que apetece um ombro, o pano de um teatro, um passeio de noite a sós de bicicleta, o riso que ninguém reteve no retrato. Folheia-se num bar o horário da morte, encomenda-se um gin enquanto ela não chega, loucura foi não ter incendiado o bosque. Já não sei em que mês se deu aquela cena. Já não sei em que mês chega-se a este ponto em que se fica à espera. A este ponto, arrepiar caminho, soletrar no passado a imagem do futuro, abrir uma janela, acender o cachimbo para deixar no mundo uma herança de fumo. Rola mais um trovão, chega-se a este ponto em que apetece um ombro e nos pedem um sabre, em que a rota do sol é a roda do sono. Chega-se a este ponto em que a gente não sabe. Chega-se a este ponto. Chega-se a este ponto em que a gente não sabe. Chega-se a este ponto. Em que se fica à espera. Chega-se a este ponto. Em que a gente não sabe. Chega-se a este ponto. Em que se fica à espera. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Encontrei o meu redor. Estamos ao auditório depois destes três temas, o último dos quais chamado Em Minhas Mãos, da fadista Ana Vera. Chegamos ao final do nosso programa, ao final do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Quero mais uma vez convidá-la à sua participação, esperando que possa amanhã ter aqui algum pedido musical. Para o nosso e-mail carlosbonaparte@antenaweb.info ou então para o nosso Skype, com o nome Skype Rádio Antena Web. Se quiser também pode ligar para cá, volto a repetir, 910106983. Pode ligar quando quiser. Se este número não estiver ligado é porque não está disponível, mas por normalmente está online, está disponível. Então basta ligar para cá para o nosso 910106983. Repito, se estiver fora de Portugal, acrescente-lhe o indicativo 00351. E ainda vamos ficar para além destes três temas, vamos ficar com mais quatro. Primeiro, uma família a fazer parte deste nosso programa: Nuno da Câmara com um cavalo russo e José da Câmara com Salada de Portugal. Ficamos ainda também com Carlos Ramos e o tema Sempre que Lisboa Canta, um clássico, tanto o artista como a música. E depois mais outro clássico, este de Coimbra, chama-se Samaritana. A música é-nos cantada por António Bernardino. E é desta forma que me despeço de mais uma edição e de mais uma vez dos nossos ouvintes. Agradeço a vossa presença. Espero amanhã poder continuar a contar com ela. Boa tarde, ouvintes, e até amanhã às 18 horas. Tive um cavalo russo que se chamava Gingão. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão. De uma capona bravia que eu queria e sentia como um bom irmão. Era o cavalo mais lindo nasceu no Ribatejo. Eu nunca tive outra assim tão manso que enfim ainda o desejo. Saltava que era um primo, tudo fazia com graça. Saltava que era um primo, tudo fazia com graça. Era bom atorear, a derribar sem vacilar, no campo ou na praça. corria lebres com gosto. Em um galgo passava, quando viram a correr e com prazer e sem sofrer, a todos pasmava. A brincar lá na lezeria, o iam admirar. A brincar lá na lezeria, o iam admirar. Ainda parece que o vejo à beira do Tejo, a correr, a saltar. Foi um touro que o matou num dia de infelicidade. Eu nunca mais montei, nem sei se o farei, tal é saudade. Nunca mais voltei, nem sei se o farei, tal é saudade. Sinto talvez que a sorte chegou quando nasci por aqui, ter o prazer de olhar para o Douro quando o Alentejo sorri, e para comer e beber basta pedir com jeitinho. O bacalhau vai cozer, vamos abrir um bom vinho. E para comer e beber basta pedir com paixão. As favas estão a ferver para aquecer o coração. Se está a apanhar um bom sol, é Portugal. O povo que passa e sorri, não é Portugal. Se vê belas praias e campos, não é Portugal. Daqui deste canto partimos, zarpamos sem medo sozinhos, apenas com a esperança e com fé. Trouxemos o que descobrimos, foi difícil mas conseguimos pôr todo este mundo de pé. Passo pelo Minho descendo pela beira, Ribatejo é bestial. Entre os montes eu estou à maneira, Algarve é fundamental. Sopa ensopada ou tripas, uma feijoada brutal. As iscas venham bem fritas, arroz doce sem igual. Quem provar bem o sabor deste país divinal, sente que é feito de amor e o tempero é Portugal. Se está a apanhar um bom sol, é Portugal. O povo que passa e sorri, não é Portugal. Se vê belas praias e campos, não é Portugal. Daqui deste canto partimos, zarpamos sem medo sozinhos, apenas com a esperança e com fé. Trouxemos o que descobrimos, foi difícil mas conseguimos pôr todo este mundo de pé. É Portugal. É Portugal. É Portugal. E neste quadro bem bonito não podia ficar esquecido as mais belas ilhas da história. Açores e Madeira são tal que fazem com que Portugal rume em direção à vitória. Açores e Madeira são tal que fazem com que Portugal rume em direção à vitória. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Cidade amiga, queres meu berço de embalar? Ensina-me uma cantiga das que tu sabes cantar. Uma cantiga singela, daquelas de enfeitiçar, para eu cantar à janela quando o meu amor passar. sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza. A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. Eu quero dar-te um castigo por tanto te ter amado. Quero que cantes comigo os versos do mesmo fado. Quero que Lisboa guarde tantos fados que canta, para cantar-me mais tarde os fados que lhe ensinei. Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza. A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. Não sei se canta, não sei se reza. A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. Samaritana, pela veia musical. Alguém espreitando te viu Jesus beijar. Recorda quando foste encontrá-lo só. Morto de sede junto à fonte de Deus.